estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifor FM. Meu nome é Tuizo. Eu sou a voz. E eu sou o Eco. Pra quem chegou agora e não tá entendendo nada, a gente tá fazendo uma edição especial Danger Mouse. Infelizmente, estamos chegando no último bloco do programa. Nessa semana a gente não teve o bloco Notícias do Mundo da Música, mas a gente pode ensaiar aqui mais ou menos algumas coisas. Por exemplo, o disco novo do Scott Walker, grandíssimo crooner da década de 60 e 70 e tal, tá programado para ser lançado dia 15 de dezembro, só que já vazou na internet, né? Eu falei, estava desesperado. É, pois é. Eu ainda não ouvi, mas a semana que vem a gente de repente pode fazer um especialzinho. Scott Walker, né, sou suspeito para falar, então, portanto, não vou falar nada. E, além disso, tem um lance aí da Fiona Apple, né? O que aconteceu? Ela cancelou os shows que ela tinha programado para América do Sul, que, na verdade, era Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, assim. E ela cancelou por motivos dela própria, assim. Eu achei até, quando eu vi, que era alguma coisa, algum problema com as produtoras, mas não é. E as produtoras ainda não se pronunciaram oficialmente pra, né, sim, mas qual foi o fazer, assim, dela? Com o dinheiro do pessoal que comprou o ingresso. Tá. Agora o argumento dela é que a cachorra dela tá com um tumor. E ela tava fazendo as coisas e tal, mas agora a cachorra dela tá muito tristinha, não tá querendo sair. Então ela tá com medo de deixar a cachorra dela e ela morrer, assim. E tem muita gente que vai achar bobagem esse motivo, mas a família dela é a cachorra dela, ela não tem ninguém, assim. Aham, claro. E é isso, né? Fã sofre, assim, tipo, eu espero que ela venha um dia. Porque o Brasil precisa de um show da Fiona Apple, sim, já tem um tempo, assim. E a Fiona Apple tem minha admiração. É, a minha também, total. Fioninha. E lembrando pros ouvintes que chegaram agora também, que a gente tá sorteando um DVD original do Jimi Hendrix, um show na Ilha de Wight de 1970. E se você quiser concorrer a esse DVD, basta me adicionar lá no Facebook. Meu nome é Tuizo, T-U-I-Z-O. Daí você tem que responder uma pergunta facílima, que é o nome verdadeiro do Jimi Hendrix, Barbada. E eu vou sortear domingo, depois da reprise do programa, tá? Então, se fosse você, eu não ficava fora dessa promoção, não. Ainda mais pra quem gosta de Jimi Hendrix, é um presentão. E dando continuidade, então, a gente ouviu o disco Dark Night of the Soul, né? Do Danger Mouse. E agora, o que a gente tem pra esse bloco? Então, aí o Danger Mouse, né, esse cara gênio que a gente tá falando, lançou em 2011, de novo, um projeto com o compositor Daniele Lupi, que é um compositor italiano. Sim, sim. E ele convidou a Norah Jones e o Jack White pra cantar as canções, assim, teve uma... foi um crescimento muito bonito de se ver, assim, de todos os artistas incluídos, porque... você não ouve nada parecido na obra dos caras sozinho, sabe? Nada parecido na obra do Jack White, do Norah Jones e tal. Uhum. E o disco é... eles fizeram um mergulho total, assim, em trilhas sonoras de filmes italianos, antigos e tal. De Ennio Morricone. No geral, mas se inspiraram especialmente nas trilhas sonoras do Ennio Morricone. Uau. E é um disco meio que, né, com essa vibe de inspiração, assim. Uhum. É um disco também maravilhoso. E, enfim, conheçam Danger Mouse, esses dois discos, ouçam um inteiro, porque é muito bom. E o nome do disco, né? Esse disco que a gente falou, chama Home. Só isso. Bacana, fica a dica então pros ouvintes do Lixeirinha, Danger Mouse. A gente ouve então nesse bloco, né, umas faixas desse disco Home. A gente vai escolher umas faixas aqui. Então, semana que vem a gente volta com mais um programa Lixeirinha. Queria mandar um beijo novamente pra Emily, porque a semana passada ela prometeu que ia ouvir, não conseguiu ouvir. E feliz aniversário, pai, feliz aniversário, mano. Então, um beijão pra Emily e pra Michelle também. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do programa, tenham uma ótima semana.